Com vocês, João Avelino. Sei que as piadas são uma bosta, mas a minha proposta dessa vez foi te fazer uma melodia. Fiz essa canção pra te ver sorrir. Tem um amigo que trabalha numa funerária. Quando ele chega em casa já tá morto de cansado. Entendeu? Mas eu também tenho outro amigo que trabalha no Google. Ele se acha. É verdade. Eu tenho uma amiga que trabalhava numa loja de tijolos e ela já estava tão acostumada com a loja de tijolos que ela foi contratada para um programa de TV para ser apresentadora. Seu único papel na TV era dizer: no próximo bloco. E toda empresa tem perrengue, né? Tem, inclusive, tem gente que trabalha de cara fechada, tem gente que tem problema no trabalho, né? Mas se tem uma coisa que eu aprendi: nunca brigue com a vendedora de edredom, porque ela sempre vai achar que está coberta de razões. É verdade. E nunca tente chegar numa vendedora de loja de redes e de cordas, porque ela sempre vai ficar de enrolação. Siga no Instagram, @JoãoAvelino. Leve o bom humor para seu evento. www.comediantepareventos.com. Quero é você perto de mim, mas tenho tanto medo de os meus defeitos e a correria um dia me afastarem de ti.